Tommy Wiseau, o mestre do awkwardness, é o alvo da escaranfuchadela do VHS, com o inigualável, inimitável e inimaginável The Room. Pesquisar, ver e comentar filmes maus é um exercício controverso e que pouca gente entende. Mas se aqui estão connosco hoje a ouvir-nos, e não é a vossa primeira vez, de certo saberão ao que me refiro. Temo-lo feito desde o primeiro episódio e eu sinto que é uma experiência que nos completa como cinéfilos. Dos latões em chamas dos futuros apocalípticos do Albert Pyun às batalhas espaciais cientológicas de Battlefield Earth, aprendemos que só indo às profundezas das trevas poderemos saborear a luz. Mas, a partir de 2003, ver maus filmes tornou-se um pouco mais mainstream. E o responsável foi um tipo misterioso, cabeludo e com um olho preguiçoso, chamado Tommy Wiseau, com 6 milhões de dólares à disposição, que decidiu escrever, realizar e protagonizar aquele que, em pouco tempo, foi apelidado como sendo o pior filme de sempre da história do cinema. Chamado apenas e só The Room, esta singela obra, inadvertidamente transformada em cinema trash, espalhou-se entre os amantes de cinema de culto, esgotou sessões por todo o mundo e criou o seu próprio sistema de regras e bordões. Mas tudo pelas razões erradas. Portugal já mereceu algumas preenchidas sessões do quarto de Tommy Wiseau, tendo as mais recentes acontecido em duas noites no Cinema Passos Manuel do Porto, cortesia dos encontros do Passos no Escuro do nosso caro amigo José Santiago, e foi lá que conversámos com Greg Sestero, ator no filme e autor do livro The Disaster Artist, onde são detalhados os fascinantes episódios de bastidores desta imortal obra do cinema campy. Mas antes de lá chegarmos, vou apresentar o nosso convidado, autor de pelo menos dois podcasts, A Cabeça de Ned e As Vozes da Dolores, e locutor da rádio, e locutor de rádio na RDP e na Rádio Zero, onde estamos hoje, mas, mais importante que isto tudo, um dos maiores entusiastas que eu conheço do pior filme de sempre. Atirem as vossas colheres de plástico à tola de Manuel Reis. Olá! Olá, é. Olá. Atenção que estás a dizer que eu sou locutor na RDP. É mentira. Não é mentira, sim, mas faz soar muito mais importante do que aquilo que eu realmente lá faço. Era isso que eu queria fazer. Para ser locutor na RDP, temos de rever a minha situação contratual. Mas pronto, vamos ver. Mas fica bem. Tu és o tipo que insere caracteres no... Não, no teletexto da RDP. Não, nem isso. Só vou lá, tipo, 5 minutos por semana. Falar sobre cultura pop em português, que é giro quando às quartas à noite estou a ver wrestling às 2 da manhã e não sei o que é que vou falar. Tendo em conta o tema, eu acho que já é demasiado tempo. Olha que não, dá para coisas. Como é que se chama? Chama-se Epopeia e está Epopeia. Na RDP Internacional. Manuel, eu estou a ser irónico, está bem? Sim, Paulo, sim, eu percebi. Eu também. Boa. Então, olá Paulo, sim, também tenho que cumprimentar, não é? Olá Daniel, olá Manuel, cá estamos nós. Então. E desta vez trazemos o Tommy Wiseau, que escreve, produz e realiza, e é também Johnny, o ator principal do The Room. Sim. Ele é apenas um tipo desajeitado que ama a sua miúda, mas ela, a Lisa, anda a dilacerá-lo. Ela é a grande vilã, que para além de andar a enganá-lo com o melhor amigo Mark, diz que está grávida quando não está. É uma cabra em terceira, mentirosa e vingativa. Completamente. Boa. É isto durante tipo de quase duas horas de filme, não é? Sim. Aquilo anda ali à roda. Eu muito sinceramente, eu acho que isto é um filme tão pessoal e tão intimista que nos deixa a pensar se isto não terá acontecido na vida real ao Tommy, não é? Isto podia ser um filme da Lifetime. Yeah. Só pela história. Daqueles com um look muito fuleiro. Não gostava de ver o que é que o Tommy Wiseau fazia se lhe pedissem para fazer um daqueles filmes de Natal da Lifetime. Daqueles 150 filmes que aparecem todos os natais. Sim, sim. Vocês sempre não se lembram... as mesmas variações de história. Não se lembram daquele cinema erótico que dava na TVI nos anos 90, tipo a partir da meia-noite? Sim, não sei do que é que falas. Opa, pronto. Mas era esse cinema... Era aquele filme softcore. Sim. Em que as pessoas fingiam, roçavam umas nas outras. Era. Sim. Era tão fingido nada. Que aquilo nem havia ereção. Era uma coisa só assim, muito... horroroso. Que é isto? É o The Room, podia ser uma coisa dessa, não, porque... Ele mostra o rabo, não é? Ele mostra o rabo e há erotismo, sim. A cena é que o The Room é um É um caso à parte. Eu vou já confessar aqui uma coisa. Eu gosto de cinema mau. O Paulo também gosta de cinema mau. Eu consigo apreciar. Eu paguei para ir ver o Cats ao cinema. Eu sou um fã confesso de mau cinema. Eu acho que partilho isto com o Paulo e tu estás aqui, podes dizer se eu estou a mentir. Que é, eu gosto dos meus filmes maus a aspirar ser algo mais. Percebes? Sim, sim, sim. Que sejam filmes a tentar criar qualquer coisa que não exista aqui na Terra. É isso. Percebes? Que, não, que seja outra realidade. Porque o The Room é só uma peça de teatro. Sim, o Cats. Não, o The Room é uma Maria Leal. Não, todo o The Room não. É, então, não. Todo o The Room é Maria Leal. É um glitch. Tornou-se no que se tornou por ser mesmo terrível. Mas tu percebes o que é que eu quero dizer, não é? O filme é mau por causa da escrita, não é? Por causa dos personagens. Tudo. Não, é por causa de tudo. Não, eu sei, é tudo mau. Mas é um filme, mas é uma peça de teatro, percebes? Até a nível técnico aquilo é mau. É mau, ele usou duas câmaras. Ele usou uma câmara de fita e uma câmara digital de alta definição. Sim. E montaram um rig porque ele não sabia, a distinção entre formatos. Exato. Ele não sabia nada. Ele gravou em 35mm e em digital, uma câmara acoplada à outra. Aquilo é mau a todos os níveis. Eu acho que eles devem ter usado a câmara digital, muito sinceramente. Pá, não sei. Ali, eu noto grandes diferenças. É de tonalidade. Quando às vezes salta de uma câmara para a outra, aquilo parece que não está equalizado. Mas eu discordo quando tu dizes que isto é Maria Leal dos maus filmes. Eu acho que o The Room é o The Room. Acho que é algo único. É algo irrepetível. É algo que, por virtude de tantos... azares, não são bem azares, são pormenores que iam correr mal, não é? Por virtude desses pormenores, acabou por se tornar naquilo que é. No caso da Maria Leal, estamos a falar de uma artista pimba que nunca pensou em ser mais do que uma artista pimba e que é um bocado sacana e que anda a roubar putos ricos. Mas isso já é os bastidores, não é? Sim, mas mesmo no The Room tu tens essas histórias de bastidores, não é? Depois, e que também o tornam aquilo que é. Atenção, nós não sabemos quase nada sobre a origem do Tommy Wiseau. Nós não sabemos se ele roubou. Exato, mas isso ainda torna tudo mais maravilhoso, não é? Isso se ainda é uma herança torna... de família, se o que é, não é? Mas isto é uma singularidade no universo. O The Room é uma singularidade no universo. Olha, negócios obscuros, mas eu tenho uma t-shirt do The Room. E é das melhores t-shirts que eu alguma vez comprei, em qualidade de tecido. Não, mas eu digo o dinheiro que ele arranjou antes do filme. Supostamente foi na indústria têxtil. Foi a importar cabedal. Ah, então ele fez questão que o merchandising do seu filme mantivesse os seus padrõezinhos. Não sei, aquilo diz, tem uma etiqueta a dizer Tommy Wiseau Collection. Eu paguei 20 ou 25€ para aquela t-shirt, foram daquelas que o Sestero trouxe. Sim. Epá, eu gosto mesmo daquela t-shirt, não só porque... Tem um You're Tearing Me Apart, tem uma das citações mais conhecidas do filme, como, epá, é confortável, porra. Eu sou um gajo alto, eu preciso de t-shirts que não me mostrem o plumber's crack. É, não me mostrem o umbigo quando eu me espreguiço. E aquela é a tua melhor t-shirt, não é? É uma t-shirt americana, pá. Oh, Manel, tu tens algum jeito, mesmo que mínimo, para o Photoshop? Tenho. Então, ouve lá, o que é que te impedia de sacar um frame ou uma foto da net, pôr lá um lettering qualquer e estampar numa gráfica hiper... Ah, não fica a mesma coisa. Epá, não, mas esta aqui eu sei que é genuína porque é vendida foi vendida na banca onde estava o Greg Sestero. Pois, é isso. Tem uma história, tem uma recordação. Esta aqui tem história mesmo. Sim. Eu confesso que demorei muito tempo até ver o filme a primeira vez e vi-o em... Também eu. Porque não havia ali nada. A primeira vez e única... Foi aqui no Nimas? Foi aqui no Nimas, sim. Que já foi no ano passado, há 2 anos, talvez. Talvez 2 anos. Sim. E eu guardei muito tempo. Foi quando tempo. O Disaster Artist destruiu? Sim, exatamente. Foi há 2, 3 anos, quase 3 anos. Eu acho que foi também pela curiosidade do Disaster Artist que eu depois fui ver o The Room. Fizeste o processo The Room ao contrário. Antes de ver, não. Eu fui vê-lo para me preparar para ver o Disaster Artist. Uhum. Acho que foi mais ou menos isso. Mas é isso, eu gosto dos meus filmes de ficção científica maus. Sim. Percebes? Eu gosto dos meus filmes de ação e aventura maus. Não gosto de um filme sobre meia dúzia de pessoas que estão sempre a entrar e a sair dentro do mesmo quarto. Como quando o The Room estreou cá em Portugal. E mesmo quando o Melo repetiu com outras sessões, acho que fez... Ao todo foram 8 sessões cá em Portugal, uhum. Foram 6 cá em Lisboa e 2 no Porto. Eu estive em 5. E não sou assim tão obcecado. Houve quem tenha estado nas 8 ou nas 6, pelo menos cá em Lisboa. Tu és sadomasoquista, só podes, João Manuel. Eu acho que essa mística do So Bad It's Good... Epá, é uma coisa que é endémica ali do final dos anos 70, todo o período dos anos 80 e ali a primeira metade dos anos 90. Porque tu depois, já dificilmente encontras assim filmes com este carisma. Obviamente que encontrarás sempre maus filmes, não é? Uhum. Mas para chegar ao calibre do So Bad It's Good, pá, isso desapareceu, esquece, já não se faz. Daí o The Room destacar-se tanto no novo milénio, não é? Como sendo este pária, não é? Esses acabam sempre por ser filmes de série B. Esses anos 60, 80, 90 acabam por se incluir nessa categoria. Claro, este no filme de quê? Tinha a ambição de ser tipo um filme independente, não é? Um filme canino independente. Por exemplo, A Troma, o Mutant Blast, eu considero mais um filme de série B do que o The Room. Sim, sim, sim. Muito claro, mais, sim, claro. E é um excelente filme. Sim, sim, concordo. Sim, sim. Mas é muito mais série B do que o The Room. É mau porque é falta de talento a todos os níveis. Literalmente todos os níveis. Mas atenção, eu acho que estamos aqui a confundir uma coisa. Série B não é necessariamente mau. Exatamente. Não, sim. Não é. Não é. Atenção, é. Sim, sim, não é. Não é. Agora, o The Room é eventualmente série para além de B. Pá, e é mau, não é série nenhuma, é só mau. Agora, tu és um gajo à parte. Tu és um gajo à pois. Parte. Pá, tu já o viste 7 vezes ou mais. Posso dizer que foi a melhor experiência cinematográfica que eu alguma vez tive na vida. Ver The Room numa sala de isso cinema. Isso é dizer muito sim, sobre sim. ti. Mas é a experiência por ver coletivamente, sim, não é? Sim, toda a experiência... Sim. Todas as o atirar de colheres, aquilo sim. que as pessoas dizem no, consegues, durante o filme. Eu não sei, de certeza que toda a gente já ouviu isto, mas consegues resumir aí algumas das regras que já fazem parte da Bíblia por exemplo, de ver o The Room. Por exemplo, quando te mostram um pen da ponte de São Francisco. Sim, quando a câmara mostra. Sim, quando a câmara vai mostrando a ponte de São Francisco, o público tem de gritar vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, até acabar a ponte. Mas isso só acontece uma vez. Eu gosto mais não, dos recorrentes. Não, acontece várias vezes. Ai, acontece várias. Duas ou três vezes. E é o mesmo, é o mesmo plano. Não, são vários planos. Ah, ok. Já não me lembro. Já não e há lembro. Um que não acaba. Acho que há um que não acaba. E a malta fica toda desiludida. Oh! Oh! O público também tem um guião, é isso? Sim, para o público também tem um guião. Mas tu não sabes, okay. Paulo? Eu não, assim, não sabia. Não, fazia não fazias ideia. Tu, peraí, quando vais a uma sessão... Tu viste o The Room sozinho... Que é, isso é das sim, coisas mais tristes é, que é das coisas casa, mais tristes que eu posso imaginar. Não, não é a mesma mal. Coisa, não, pá. Não é, não é. Aí é que está a diferença, pá. Aí é que está a diferença. É que ver um filme mau, comum, em casa, eu consigo tirar algum entretenimento. Eu não consigo perceber o gozo que será ver o The Room sozinho. A primeira vez que porque o The Room... é muito chato. Não, a primeira vez que o The Room foi em casa e foi... Mas eu estava acompanhado. Portanto, tinha isso alguém ao meu lado com quem me claro. Rir... Do mal que era aquilo. Sim. Aliás, foi em preparação para o filme. Já agora vou à minha origin story com isto. Sim. Que é, em 2013, quando o Filipe Melo comprou os direitos para passar The Room, um abraço ao Filipe, ele ligou-me e disse-me, Manel, epá, tenho aqui uma cena, preciso da tua ajuda, consegues-me ajudar? E eu, ok, está bem, no que for possível. Ok. Pá, olha, comprei o The Room, sabes, aquele filme muito a mal, aquele filme terrível. E vou precisar de que me faças uma compra. Ok, o que é que precisas? Colheres de plástico. E tipo... tu na altura já sabias? Já sabias ou não? Não sabia disso, sabia do filme, da existência do filme. Não sim. sabia... Das regras. Das okay. regras todas. Vou precisar de colheres. Eu, ok, quantas colheres de plástico é que precisas? Epá, somos 200 pessoas, por isso 600, para aí. Que é para tirar à tela. Eu... Ok, vindo de quem vinha, eu só disse, ok, apontei, porque é o Filipe Melo, ele tem ideias completamente sim. loucas, e é só aceitar, ver o que é possível fazer, e pronto. E um dia destes, saio do continente... Olha, és bem mandado, és bem mandado. Eu vou pôr o teu número telefónico aí numa casa de malucos, porque se é ideias malucas e tu concretizas, opá, há muita gente com muitos desejos. Agora, quando o Filipe Melo te liga, se ele me ligasse a mim, eu ficava todo inchado e a pensar, epá, o Filipe Melo precisa da minha ajuda, deve ser alguma coisa importante, não sim. é? Pá, tipo, Paulo, preciso que vás buscar o realizador, o Tommy Wiseau ao aeroporto, epá, e preciso que o distraias durante não sei quanto tempo e não sei o que, e depois terá-lo cá para a sessão. Sim. Mas não, é, Manuel... Vai-me buscar 600 colheres de plástico para pegar a tua. E eu, olha, está bem. Fui ao continente, tirei a prateleira toda e pedi ao funcionário, olha, tem mais colheres. Hoje é impensável, tem que ser colheres biodegradáveis, não é? Deixa-me completar-te isso que tu disseste do Filipe Melo. Comigo também aconteceu uma coisa parecida, mas aí fui eu que lhe liguei um dia porque queria que ele me conseguisse deixar falar com o Zach Galligan, o ator do Gremlins, e eu queria incluir uma entrevista com ele num podcast. Sim, que ele fez aqui algumas sessões. Exatamente, no Gremlins. Mas, sim. Quem quiser ouvir a minha entrevista com o Zach Galligan está num dos nossos podcasts, alguns dos lá para baixo. Dos episódios anteriores. Ele autorizou, mas ele é um negociador do caraças, porque ele disse-me logo, ok, eu meto-te na lista de imprensa para falares com ele, mas tens que me fazer um favor. É muito assim. E o favor que eu tive de fazer foi arranjar-lhe dois ou três filmes mais obscuros da carreira do Zach Galligan para lhe enviar por uma cloud. Pronto, e consegui, fiz-lhe o favor. Eu espero que o Cyborg 3 tenha estado incluído nesse pack. O aquele que ele chama o Cyborg 3, dois pontos, da Paycheck. É o que o Zach Galligan chama. Exatamente. Chama o filme Paycheck. Lá esteja. Não, mas epá, foi fixe. Depois a sessão foi completamente, teve completamente à pinha. Scotch cá à entrada. O que tu estás a perder, Paulo. Pois. Pagas tu não fazias ideia disto das colheres, que há uma espécie de drinking game que se atira colheres ao ecrã quando aparece uma colher. Eu não sabia. É isso. Que eles foram comprar molduras para decorar. Atenção, o set. Atenção, eu sabia que isso era feito, que isso acontecia, não sabia era porquê e em que momento que isso era feito. Foi isto que o Manel agora explicou. Sim. Pronto, exatamente. Compraram molduras e não puseram fotos lá dentro. É verdade. Então estão as fotos de stock da montra, que são colheres. É. Não reparaste. Muito bem. Mais, dão isso à entrada e depois na primeira sessão estava lá o Markle e foram leram o guião das regras que era preciso cumprir. Eu e mais alguns amigos levámos bolas de futebol e tivemos durante os momentos em que eles estão a atirar bolas de futebol uns aos outros. Vocês vão lá para baixo. Fomos para o palco a tirar bolas de futebol uns aos outros. Também há uma que eu gosto muito, que é acender as luzinhas quando eles estão a fazer amor. Sim. Cantar a música também. Cantar e acenar com um isqueiro ou com o telemóvel. É muito bonito. E houve um momento das colheres que foi absolutamente terrível, porque acabou por se fazer uma segunda sessão à meia-noite. Primeira foi às 9:30. Houve um cabrão de merda, porque não tem outro nome. Houve um cabrão de merda que, para além das colheres, decidiu atirar cuecas de senhora que não estavam propriamente limpas e uma laranja podre. À tela! Mas, uau! Esse gajo merece um prémio. À tela e suja aquilo, dá cabo daquilo, não é? Pois. Suja. Portanto, entre as sessões estávamos a tentar limpar um bocado da tela, não podemos limpar aquilo porque aquilo tem um polímero prateado. Mas aquilo foi apenas um gajo que quis armar a puta ou ele percebeu mal as regras? Foi um estúpido. Ambas. Pois, ok. Ambas as duas. Muito bem. Foi um idiota. O encontro obrigatório dos fãs do cinema de culto da cidade do Porto é o Passos no Escuro. Já falámos nisto algumas vezes, mas só tivemos a oportunidade de entrar no cinema Passos Manuel no passado dia 8 de fevereiro para fazer parte da segunda de duas sessões esgotadas do The Room. O nosso amigo gaiense, Joca, acompanhou-me e ali no meio do varrer de colheres no final da sessão, que aliás até se ouve, teve a bondade de conversar com o José Santiago, o mentor disto. E é o que vão ouvir agora. Esse gaiense ficou um bocado estranho, pá. Gaiense, que é Gaia, tá? José Santiago, muito prazer em conhecer-te. É a primeira vez que falamos. Opa, obrigado. Como é que está? Também bom? É um prazer estar. Um gosto muito grande estar aqui neste palco. Como é que surgiu a ideia de fazer este ciclo de cinema? Qual é a inspiração? Basicamente foi uma ideia muito egoísta que eu tinha de ver os filmes que gostava num grande ecrã. E basicamente propus ao Passos Manuel este tipo de ideia, porque aqui no Porto já havia cinemas independentes, mas passavam aquele filme mais de autor, mais artístico, que tem o seu espaço e é importante. Mas eu sentia que havia uma franja que não estava a ser abordada. Dos que já exibimos, quais foi o que tu gostaste? O que tu tiveste mais gosto em exibir ou o que te trouxe alguma surpresa? O filme que eu tive mais gosto em exibir foi, sem sombra de dúvida, o Mutant Blast. porque o Mutant Blast teve um lançamento nas salas de cinema, normais, generalistas, teve uma semana e depois na segunda semana teve em muito poucas salas. E mesmo durante todo o tempo em que esteve em sala, e o Fernando Al, o realizador, andou com o Lloyd Kaufman, o produtor, a fazer algumas aparências nas aparições. Ele não são a Nossa Senhora dos Três Pastorinhos, por isso. E nunca tiveram uma plateia como a que tiveram aqui, e conseguimos colocar aqui 102 pessoas. E portanto, estamos também aqui a fazer algum desse serviço, que é mostrar algum cinema alternativo que se possa fazer em Portugal e que pode passar por esta casa muito bem, porque não estamos só a viver do passado. E se algum filme que possa ser mais recente se enquadra naquilo que estamos a fazer, porque não? E qual é o filme que tu queres trazer e ainda não conseguiste? Eu quero muito passar aqui o Holocausto Canibal, do Rogério Deodato. É um filme super extremo, de terror italiano. Não sei qual vai ser a aceitação do público, até porque é muito controverso, mas eu acho que podemos deixar isso de lado e aceitar que as coisas foram feitas quando foram feitas. Podemos até sentir alguma espécie quando estamos a ver e ver que aquilo foi errado, como por exemplo matar animais para fazer o filme. Na grelha? Não, antes de chegar à grelha. Portanto, há mortes de animais nesse filme. O próprio realizador arrepende-se de ter feito isso, mas é um filme emblemático e que me diz muito até da época dos videoclubes, porque era uma capa onde eu olhava e era das poucas que não estava na secção pornográfica, mas dizia para maiores de 18 anos na capa. E eu sempre senti alguma magia por aquele filme e também porque é um bom filme, acima de tudo. E estas sessões do The Room? Como é que... The Room? The Room. Room. The Room. E estas sessões do The Room? Como é que correram? Estas sessões correram muito bem. Nós sabíamos que em termos de bilheteira já tinha corrido bem, porque ambas as sessões esgotaram no primeiro dia. Isso é indicador de que as pessoas querem ver. Agora, o que não sabíamos era a reação das pessoas. E sabíamos que em Lisboa tinha corrido bem, mas também sabemos que o Porto é muito diferente de Lisboa. E não sabíamos como é que a coisa ia correr. E estas sessões, que tiveram não só o Greg Sestero também aqui a fazer uma pequena apresentação do livro e a chamar pessoas aqui para ler um pouco do guião e fazer um reenactment das cenas. I will never drink again. I feel sick. I can't eat anymore. Pushes his plate away. Nós sabíamos que a coisa estava a correr bem quando a primeira coisa que exibimos é um pequeno documentário de meia hora de contexto do The Room, e já durante o documentário já estavam a mandar bocas e já estavam a citar o filme e pronto, e nós sabemos, ok, olha, isto resultou, e nem sequer foi preciso chegar ao filme em si para sabermos que toda a gente teve um bom momento e quando saem da sala dizem obrigado, que não é costume quando se paga. Então agora, para terminar, agradecer a tua disponibilidade, agradecer ao VHS o trabalho que vem aqui fazer e dizer que é fundamental que vocês passem o Dune aqui, está bem? Tá bem? Muito obrigado e até à próxima. José Santiago aqui. O Passos no Escuro vai exibir na quarta-feira, dia 18 de março, The Thing, e dia 25, a quarta-feira a seguir, A Mosca, encerrando assim o mês do body horror. Brutal, é um mês brutal. Bem, vocês concordam que o Tommy é o pior ator de sempre? Estás a meter nessa lista o Ben Affleck? Ou... aqui em relação ao Tommy, eu apenas acho que a entrega de diálogo, a linguagem corporal e as expressões estão todas erradas. E depois acabam sempre em risinhos. Great story, Mark. Eu admiro estas pessoas. Ele era um gajo que tinha dinheiro, tinha um sonho, tinha uma visão. Pá, ele foi não, mas ele era um gajo que não tem noção. Não tem. Mas eu tenho a certeza que no processo houve montes de gente a alertá-lo para isso. Sim. E ele não quis isso. Sim. Não aceitou isso. Não, no processo... Tem o seu mérito. Eu adorava ter estado nos bastidores daquela rodagem, porque tudo o que eu li foi que toda a gente se ria durante os takes. Antes de começar, durante e depois de acabarem os takes, toda a gente estava constantemente a rir e a marimbar para ele. Porque ninguém acreditava que este filme sequer fosse editado e que fosse lançado. Sim, parabéns para ele. Concluiu, não é? Conseguiu pronto, concluir o seu sonho. Levou a água ao moinho. Agora, de facto, deve ter sido uma coisa escalabrosa para aqueles técnicos, malta que está habituada a fazer trabalhos profissionais, não é? Pá, entrar numa coisa surreal, numa coisa que parece que foi feita sob ácido, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro guião do filme... era para o Johnny, a personagem interpretada por ele, se transformar em vampiro. Aquilo, sim, ele, havia uma alteração a meio do guião e ele ia se transformar num vampiro. Mas eu gostava que isso tivesse acontecido, percebes? Também eu! O filme já caminhava mais no meu sentido. O que é que se passa naquele... O que é que dão de comer ao hamster que anda às voltas na cabeça dele, não é? Estava à procura porque me estava a lembrar que há uns anos fizeram uma web series com os atores do The Room para sim. ver onde é que eles estavam agora. E estava aqui à procura, mas não estava a encontrar. Mas eles são todos bem identificados, não é? Acho que todos eles. Sim, sim, sim, sim, sim. Eles já apareceram depois. Sim, sim. Eles existem. Nenhum deles propriamente com papéis relevantes, não é? Todos eles afundaram. Nada. O puto não era assim tão criança, sim, não é? Essa história do miúdo do já... man-child. Era um dos mais velhos, até, pá. Sim, sim. O que é que uma pessoa faria com 6 milhões de dólares? Pronto, ele fez um caridade, filme. Viajava pelo caridade. Mundo. Viajava ele pelo fez mundo. Um filme e gastou notoriamente demasiado dinheiro sim. Para aquilo. E gastou muito mal o dinheiro para aquilo que fez. Achas que 6 milhões não pagou, não foram mal distribuídos naquele filme? Completamente. Não. Foi do ponto de vista técnico. Percebes? Pagar certeza. Atores, sei, pagar equipamento. Sim, sim, essas tenho todas. A certeza. Sabes porquê é que tenho a certeza? Porque ele não alugou equipamento, ele comprou. Ah, ele comprou, há essa história. Ele comprou as câmaras. Vendeu no fim. Aliás, aquele rooftop, havia um rooftop preparado um para gravarem, sim. real, sim. mas ele preferiu usar o de estúdio em croma. Sim, com croma, epá, sim. E apesar de não ser o pior croma de sempre... Epá, é um croma doloroso. É terrível, é terrível. Mas é verdade, já vi piores. É terrível, é verdade. Já vi piores também. Já vi piores, o Seinfeld tinha piores. Já vi piores em sítios que tinham responsabilidade de não serem assim tão maus. We both have this dream. That we'll be famous. Querem falar um bocadinho no Disaster Artist, por exemplo? Ganhou Globos de Ouro e tudo. Ganhou? É pá, sim. Quase. É pá, eu acho que podia ter sido um documentário. Eu acho que está incrivelmente fiel ao filme. Ainda por cima teve a colaboração bastante próxima tanto do Iso como do Sestero. Sim. Para garantir que era o mais fiel possível. E câmbios? Epá, era o mais realista que poderia ser. O Tommy Wiseau diz que é 70%, não é? 70% accurate. É 70-30, sim. Sim. O que é que vocês acham que o Tommy Wiseau ia dizer na altura? Eu não sei se foi nos Globos de Ouro, se foi nos Oscars, quando ele subiu ao palco e ele queria começar a falar. Ah, mas o que é que ele queria dizer? O James Franco puxou para trás e tirou-lhe o microfone. Sim. Não sei, mas... O que é que vocês imaginam que ele fosse dizer? Ele disse o que é que queria dizer. Disse que era aquela frase que ele gosta, que é devemos todos dar bem uns com os outros. Se formos bons, sim, sim. Somos bons uns para os outros, o mundo seria sim. um sítio melhor. Sim, era isso que ele queria dizer. Okay. Que tem sido a mensagem de vida de Tommy Wiseau. É verdade. Temos de ser embora ele tenha um ar de um gajo que está no limite quase a fritar a pipoca e a sair a matar alguém, não é? Sim, o gajo, na verdade, é um coração doce, não é? Acho que é uma pessoa muito decente, ele. Sim. Mas eu achei um bocado feio o James Franco ter empurrado para o lado. Não sei o que é que ele estava com medo que ele dissesse alguma coisa. Eu acho que sim. Já estava a ver o que é que ia acontecer naquele ano e disse, não, deixa-me ter o meu momento de glória porque não vou ter nos Oscars. porque me vão estar a acusar de violação. Sim, e... mas retirou-lhe aquela oportunidade. Ele provavelmente nunca mais vai pisar um daqueles palcos, não é? Retirou-lhe a oportunidade. Sim, é verdade. Ah, dizer o que lhe ia na alma, não é? Não vai voltar a pisar um daqueles palcos. Yeah. É saber estar também. Que também é importante. também é importante. Mas ele ainda não tinha feito nada, atenção. Pois, eu sei, mas é mais vale prevenir, não é? Mas o Disaster Artist é muito bom. Uhum. Que todo ele tem como base... Um livro escrito pelo seu amigo e ator Greg Sestero. Confidão. Exatamente. não sei se estão recordados, mas há pouco tempo experimentámos um segmento que chamámos de VHS Career Ball, em que nos propomos a humilhar atores on tape. Isso é muito inglês. Opa, porque é para eles perceberem, pá. Porque eu quero dizer o nome disto quando vou ter com o ator, não é? A taça da carreira. É a taça da carreira, sim. Humilhamos atores on tape enquanto os obrigamos a enfiar a mão numa taça cheia de filmes da sua carreira com um reforço especial nos mais obscuros e obrigá-los a recordar velhos tempos. Acho que a coisa correu bem com o ator Jerry O'Connell. Procurem nos nossos mais recentes episódios versado ao filme Mission to Mars de 2000 para ouvir isso mesmo. Agora... E o Mission to Mars, tão bom. Eu falei há pouco tempo com um tipo que fez efeitos visuais nisso. Agora voltamos a encher a Career Bowl com os títulos da carreira de Greg Sestero, que faz de Mark no The Room, e o resto é o que se segue. Perguntarão vocês, então mas este gajo fez mais coisas para além do The Room? E eu respondo, fez sim senhor, e são capazes de se surpreender. First of all, I'm going to do a joke no one has ever done with you. It's say, hi Greg. Oh, hi Mark. Oh, hi, how are you? You never heard this joke before, right? No, first time. Let's play this game I like okay. to call. It's in this case, it's Greg Sestero's VHS Career Bowl. Okay. I went to IMDb. I think, you know, it says on there I was in Boogie Nights, so I don't know. We'll see. The idea is to you to take a paper, say something, a piece of trivia, tell us what this movie is about. Okay. There's another rule. I put a few papers there that they just say The Room, and each time you take a paper saying The Room, you complete this sentence. Very few people know this about Tommy Wiseau, but... You are tearing me apart, Lisa! Retro Puppet Master. That's a funny one. Yeah, my very first true speaking role, my fourth audition in Los Angeles. I showed up, there was 400 actors there auditioning, and one of them included James Franco. So full circle, huh? We all went in, and I went in to audition, and they're like, can you do an accent? And I just thought to myself, oh, here we go. They're like, any accent? I was like, I can do French. And sure enough, the character in Retro Puppet Master that I was playing younger was French. Speaking. They were blown away. They're like, we didn't know anybody who could do a French accent. Although I speak French, although my accent sounds kind of German. They bought it, and I booked the role, flew to Romania. Romania. It was wow. Very interesting. What's your character's name? Do you remember? André Toulon. Okay, I played nice. Young André Toulon, and it was great. It was a really fun experience. The movie turned out, you know, go see it for yourself. Worldwide known movie that I've never heard before. All this. Right. Make your puppets truly live. Best friends. Yeah, it was a really fun time making that movie. It was Tommy and I working together for the first time since The Room. And Tommy decided he wanted for us to be the same height. So he got these platform shoes made so he and I would be the same height. So he wears them the whole movie. So no one see the feet the whole movie. He covers them with pants. Very clever. You see the candle? Mm-hmm. He swallowed candle. Oh, kill himself. And the second candle put in his ass. What about that? And it was distributed worldwide by Lionsgate, so you can get it on iTunes, Amazon Prime. It's got Portuguese subtitles. Great. Part one, part two. Part one and part two. Oh, that's best friends again. Best friends again. Yeah, yeah. It's Tommy and Greg do Breaking Bad in a noir thriller. So. You drive me crazy, John! Patch Adams. We filmed this movie 22 years ago. I got to work with Robin Williams. I was a big fan, and I went up to him. I grew up in the Bay Area, which is where he lived, and he would do these sketches on TV, and he'd be goofy, and I went up to him referencing one of these sketches, and he looked at me like I was a bit crazy, but he was very nice, and he proceeded to tell me about what was happening in the scene, and he treated me like I was an actual actor instead of an extra. So Patrick Adams was no a wonderful lines. Day. No spoken lines? Unfortunately not. I had to do it all with my emotion. The Disaster Artist. You have a cameo in it, right? I'm in real life footage. But yeah, I got to go to the set every day that there were almost okay. every day that they were filming, and it was just truly incredible. You had so many passionate people that I looked up to, telling the story, working really hard, having fun. Which at the end of the day, I realized when you make a movie, you can have fun too. So okay. It was a big inspiration working with those guys, and I think the movie turned out well, and it's, you know. Golden Globes, right? Yeah, Golden Globes. You were there? I was there, yeah. How was it? It was amazing. I mean, it was something that you kind of dream of, that this story could win a prestigious award after making The Room, and it did. So, Patch Adams again. I don't know what you're doing. I did piss off. Making Patch Adams, I did piss off Philip Seymour Hoffman, so. I don't like you. All right, The Room. The Room, okay. So something you don't know about Tommy Wiseau is he's actually a very clever emoji texter. What a story, Mark. So he's still text still him. Talk. Yeah, he's still very often. He's very clever with the emojis. What's his favorite emoji? Tommy Wiseau. Football. Football? Yeah. What a coincidence. Here we go, the room again. Anyway, how is your sex life? Very few people know this, but Tommy in the room throws the football and it looks like a shot put. It looks kind of awkward, but you know what? Nowadays, Tommy can throw a 25-foot spiral very, very well. So he has improved a lot playing football. So when they make the room two, more football scenes are coming your way. Room two. The disaster artist and the room, two movies that work very well together as a double feature. I've seen The Disaster Artist about 20 more times than I've seen The Room. So The Room, again, some of the things you might not know about Tommy Wiseau is he drives a huge H3 Hummer. Hi, doggy. Gattaca. I was an extra. I played a Gattacan citizen, and I got to work with Ethan Hawke, and I was there when he first met Uma Thurman at the party in which they ended up getting married. So one of your first movies. I was underage. Pretty fun. It was exciting. And we filmed it at the Marin Center where another Frank Lloyd Wright. Did they pay well to the extras? I mean, as an extra, you're lucky to get food. So, but really quickly, actually, I want to tell you guys about two new projects I worked on. Oh, great. I'm going into the horror genre. So I worked on a Netflix show called Haunting of Hill House. They have season one. I worked on season two. As an actor? As an actor. Oh, great. I saw the first season. Yeah, it'll be out in September, the new season. And I also just made a horror film about a cult that lives in the desert, and that will be coming out in September as well. So hopefully I'll come back for Motel X or something that you guys do here. Some new movies, so we can play this game again with some new with projects. The rest of the papers that there's left. With more papers, hopefully. More papers, yeah. Top three things about Porto City. Porto, I love the harbor. Oporto, I love the harbor. And the bridge, which is beautiful. I love all the birds flying. Looks, I think it's seagulls. Okay. Seagulls are very interesting. They always make an appearance. And I also love that church that's over by the hotel I was staying at. Congregados. Porto's really a beautiful city. It's got a mixture of some of my favorite places, a little bit of Venice, a little bit of Paris with an Eastern flair, a little bit of Prague. So it's a beautiful city. And I've recommended all my friends. I've sent photos, and they're like, I've never heard of it, but now I need to go. So, thank you very much. Thank you very much, guys. Thank you. O varrer de colheres é um som característico das sessões do Room. Sempre. É sempre a malta lá a varrer e a limpar as coisas do auditório. Foi o que aconteceu, nós gravámos isto em cima do palco e ainda se ouvia as senhoras a varrer as colheres. Mas eles tinham lá quem limpasse. Atenção, eram as senhoras ou as meninas, não sei se eram amigas do José, provavelmente eram. Que no final era eu e mais os amigos sim, do Melo. Sim, mas ele também andou lá, ele também andou a limpar. Eu não, porque sou preguiçoso. O que é que vai chegar? Quando eu estive em São Francisco em 2015... Ai, olhem para mim, já estive em São Francisco. Estive em São Francisco. Estive lá a trabalhar, não foi só a passear, mas um dia... Ai, para mim, estive a trabalhar na América. Posso falar, hein? Andava eu muito contente a passear pelas ruas de São Francisco e vi um enorme outdoor, enorme, colocado na fachada de um prédio. Sim. Com o póster do The Room. Sim. E eu na altura ainda não tinha visto o filme, mas reconheci e percebi o que era aquilo. E eu, esta cena... Mas eu não estava a perceber o que é que aquele cartaz enorme estava ali a fazer naquele edifício. Então resolvi entrar na primeira loja que me apareceu ali naquele momento e era uma loja de armas. E veio o senhor da loja de armas, todo muito educado e bem vestido, ter comigo o que é que deseja. Porque as lojas americanas de armas têm que ter este ar muito formal sim, educado, e sério. E tu dizias que era uma minigun. Não. Mas eu achei piada, porque eles têm que ter este registro perfeitamente sério. Sim. Porque tipo, nós não somos grunhos, atenção. Nós somos pessoas que levamos isto muito a sério. E eu perguntei ao senhor, olha, a propósito... Na Califórnia, então, não é? Em São Francisco. Yeah. E eu disse ao senhor, não quero nenhuma minigun, não quero nada. Só quero saber o que é que está este outdoor aqui a fazer fora. E o gajo mudou completamente. É isso que queres saber, não queres comprar nada. Não queres comprar uma minigun. Yeah. If it bleeds, we can kill it. Ele disse, não, eles gravaram aqui uma cena qualquer do filme. E eu, está bem, ok, pronto, obrigado. Foi a cena das flores. Não, podia ter sido, mas é a cena do... Então, Mark, como é que vai a tua vida sexual? Aquele cafezinho era ali. Sim, aquela coisa, aquela conversa casual, não é? Então, como é que está? E agora não é bem... É quase um café, é uma pizzaria. É uma pizzaria. Okay. Eu comi lá uma pizza no sítio onde o Tommy Wiseau pergunta ao Mark como é que vai a vida sexual dele. Pronto, isto, era esta a história que eu tenho. Por acaso, a minha avó tinha uma loja de artigos de caça ao lado da sua casa. E também vendiam brinquedos e eram sempre muito simpáticos. Vendiam-me um jogo de tabuleiro da mesma forma que vendiam uma espingarda a um obsequio. É exatamente a mesma coisa. Yeah. E de vez em quando podiam se enganar, mas nunca se enganaram. Comigo nunca se enganaram. A tua avó não teve no set do filme O Corvo, pois não? Que eu saiba, não. Só se foram filmar a Frossos. Só sei que os acidentes acontecem. Ok, just checking. Para isso podemos falar do Roar. Se querem falar em acidentes. É verdade. O Roar, que é aquele filme que eles usaram tigres reais, não é? Leões, Daniel, leões. Pá. Eu nunca vi, mas sei da fama, sei da fama desse filme. Divertir-se com a vergonha alheia não nasceu de todo com o The Room. A história do cinema está cheia de exemplos de filmes que ficaram imortalizados por tudo aquilo que quem os fez não queria que acontecesse. Sorte a nossa que eles aqui não nos ouvem, porque eu listei 4 exemplos do fenómeno So Bad It's Good, que se vendeu bilhetes, foi graças a isso mesmo. Por agora ficam de fora os filmes como os Troma ou mesmo os convencionais série B de baixo orçamento. O que nós queremos são geniais cagalhotos feitos com a genuína intenção de serem bons, mas que acabaram por ser sacos de pancada coletivos em sessões de cinema de culto. Vamos a isto? Vamos a isto. Plan 9 from Outer Space. Esse era o óbvio, não é? Comecemos pelo lendário Plan 9 from Outer Space, ou o Plano 9 do Vampiro Zombie, não é? Que é assim que se chama em português. Sim, e cá em Portugal ele foi editado com 2 títulos completamente diferentes. Pronto, ele já mereceu aqui as honras no nosso podcast, episódio número 20. Para vocês os dois aí ao fundo da sala que nunca ouviram falar nisto, trata-se de um filme de 1959, a preto e branco, sobre uma invasão extraterrestre executada por terríveis discos voadores pendurados em fios de nylon. Tem também uma vampira e um zombie e, porque não, não é? O facto do seu realizador, Edward D. Wood Jr., ser um excêntrico com uma peculiar carreira ajudou à popularidade do filme e, mais tarde, o biópico do Tim Burton também. Curiosidade, o Fox Mulder dos Fecheiros Secretos diz no episódio que vê este filme todos os anos. É o guilty pleasure dele. Ok, é válido. Por acaso nunca vi o Plano 9. Como não? Eu viste tenho estado o The Room 6 ou 7 vezes e eu tenho estado a descobrir e passou no Motel X também há pouco tempo. Sim. Olha, o Plano 9 é mais curto que o The Room, digo pronto. Já. Mas eu gosto de séries, pá. Eu vejo muitas séries. É, pá, pois. Vejo coisas isso ocupa más. Muito tempo. Ainda vejo Anatomia de Grey, portanto. Bem, eu ainda vejo The Walking Dead, portanto. Então pronto, aqui estamos, me confesso. Então pronto, aqui me confesso. Estamos no mesmo ponto. Bem, posso continuar? Paulo, estás muito caladito? Vamos a isso. Ok. Reefer Madness. Esta aqui, não sei se já ouviram falar. Uns anos antes do Plano 9, há uma passagem curiosa chamada Reefer Madness. O IMDb tem um título em português que é A Loucura da Ganza, mas eu duvido que isto tenha sido sequer distribuído cá. Trata-se de um misto de filme documental com ficção antidrogas, financiado por um grupo religioso com o intuito de alertar os jovens para os perigos maléficos do consumo das drogas, do sexo casual e da música jazz. Sim. O retrato exagerado e estereotipado do consumo de drogas feito para deixar os pais dos putos dos anos 30 em alvoroço foi redescoberto uns anos mais tarde e transformado em sessões de galhofa nos cinemas perto das universidades e onde o consumo de ganza, lá está, era incentivado durante as projeções. E tens um musical com a Christine Bell. Disto? Sim. Não pode. Sim. Tu tens uma versão musical disto com a Christine Bell. Disto? Deve ser uma paródia a isto, sim, não é? Sim. Já vimos clipes deste filme em coisas. Não sei se este filme não é daquela onda do Birth of a Nation, assim... O Birth of a Nation é anterior, mas pronto. Continuando, Troll 2. Se pensam que Troll 2 de 1990 é uma sequela... Pensam bem. Não é. Quer dizer, ok, eu percebo o que é que queres dizer, Paulo. Não é bem uma sequela, ok. Embora tenha um não, filme tem, original, tem um apenas primeiro. O título é um seguimento do outro, mas não tem nada a ver com o primeiro filme. Boa. Absolutamente nada. Sim, olha, o Manuel acabou de confirmar aqui que existe, como é que se chama? Dash? Reefer Madness the Movie Musical. Yeah. O primeiro tinha a Elaine, o primeiro troll, voltando ao troll, tinha a Elaine do Seinfeld e um puto chamado Harry Potter. A sério, podem ir confirmar o IMDb. Um puto chamado Harry Potter. Tipo, o ator é tipo, Harry não, Potter. Não é o ator, é o personagem dele. Ah, chama-se Harry Potter. Mas o segundo é que ganhou o troféu de So Bad It's Good, Nele, acompanhamos a história de uma família que é atacada, lá está, por trolls, que são uns duendes muito feios. Foi realizado pelo italiano Cláudio Fragasso, que, passado todos estes anos, continua sem saber lidar com a fama negativa que o filme tem. Aliás, aquilo não são trolls, são goblins. Goblins. Ok. Peço desculpa aos puristas. Só para ajudar. Aos especialistas no assunto. Troll 2 é merecedor de uma festa anual em Los Angeles e tem um documentário chamado Best Worst Movie. A seguir, verdade. O Mummy Dearest, que é o que eu vou falar agora, equiparo este ao The Room, na medida em que não te apresenta um cenário fora deste mundo e o constrangimento vem mesmo das interpretações. Faye Dunaway interpreta Joan Crawford num biópico que ela acreditava piamente que iria levar... Ia ganhar o Oscar. Exatamente, em 82. Mas só foi mesmo recambiada para as sessões da meia-noite. Mas eu este aqui não acho tanto que seja... Epá, esteja ao calibre destes que acabaste de mencionar. Muito sinceramente. Tenho algumas informações a esse respeito. Que foi a própria Paramount mudou a estratégia de marketing do filme, assumindo a onda campy e colocando a tagline Meet the Biggest Mother of Them All. E algumas sessões foram acompanhadas de cruzetas um bocado pois. Como as colheres do The Room. Ok. Pronto. Ok. Isso é, se virem o isso filme, é, sabem do que é que eu estou a falar. Isso é bom. Isso é giro. Exato. Fazerem isso é giro. Ao menos tiveram. O problema tomates. É se atirarem as cruzetas à tela. Pois. São capazes de rasgar. Yeah. Mas pelo menos tiveram tomates para fazer aquilo que a Universal não fez no último Natal. Sim, exatamente. Sim. E esse está nas menções honrosas que eu tenho aqui, que são o Showgirls. Ah, os Showgirls. Showgirls, sim. Não sei se, sim, se concordam, sim, ou não. Sei lá. Showgirls com a Demi Moore. Não? Não. Mas é que a esse nível. Esse é o striptease. É um striptease, não confundir. Do realizador do Robocop. Hã? Sim. É do Paul Verhoeven. Sim. Agora, a questão aqui é, tu... dizendo que esse filme é mau, e é, pá... Não, é, o que não, eu, é, um não é só filme. Dizer que é mau, é vir acompanhado de alguma celebração por ser mau, percebes? E eu li algumas coisas que o Showgirls, na altura, suscitou este clima, na altura, quando estreou. Porque se vermos isto da perspectiva mercantilista, sim. As próprias distribuidoras não têm nada a perder neste aspecto, sim. Se encararem aquilo como sendo... entertaining, mas também me parece, é, mas também me parece um bocadinho desvalorizar o trabalho, virarem-se contra, sim, o, sim, filme, sim, é uma posição difícil, mas já vi tanta coisa nesse aspecto que não descarto que uma distribuidora, sim, possa dizer, isto é mau, portanto vamos mudar a operação de marketing. E no Cats aconteceu isso. Eu não vi o Cats. Tu viste o Cats? Eu vi o Cats, paguei para ir ver o Cats. Eu ainda não vi, então... ainda, olha o Paulo, ainda não vi, ele nunca vai ver, esquece. Não vai. É mau. É que não chega a fazer dia. A curva do é tão mau que é bom. Pois. Porque, é assim, o grande trunfo do Cats e a razão pela qual o Cats é tão respeitado no mundo dos musicais... As duas estamos grandes a falar razões, do musical, não, sim, do filme. Do musical. Do conceito, uhum, em si. Lá está. É o conceito, não é necessariamente o musical. Os grandes motivos são... O Cats foi, na altura, absolutamente revolucionário para o teatro musical. Pelo staging, pela interação com o público. Uhum. Ok. Que são tudo duas coisas que não funcionam no, exatamente, cinema. Sim. Exatamente. Tu não consegues interagir com o público no cinema. Mas o filme podia ser só meh. Sim, só que tiveram a infeliz ideia de... Já fizeram uma gravação do musical com as pessoas vestidas de gatos e puseram isso no cinema e puseram isso em DVD. Acho que tem promoção. Opa, no Fnac, é um dos espetáculos mais que está em cena. Há mais tempo. Sim. Sim. Uma coisa brutal. Por isso mesmo, porque é revolucionário, porque na altura foi revolucionário e é venerado, mas se tu tirares isso, é venerado como e depois sendo... Eu acho que foi aquela tentativa de misturar corpos em CGI. Epá, isso com... É terrível. Isso é fica, terrível. Fica o Uncanny Valley, quando não é? Quando o Idris Elba tira o casaco no filme, uma pessoa só pensa, epá, volta a meter o casaco, por favor. É esquisito, não, não? É esquisito. Tipo, não. O pitch deve ter sido o seguinte. Pá, Isto já está há 30 e tal anos em cena. As pessoas já viram este espetáculo vezes sem conta. Sim. O que é que já viram? A história ainda não é nova. O filme, sim, animação. Já viram o espetáculo musical? Sim. Pá, agora vamos fazer a adaptação para cinema. Temos que fazer algo diferente. Temos que ter aqui algo diferente. Tem que haver ali alguma coisa nova. Mas depois todo o contexto. Não, é pá, e porquê é que não são pessoas, mas é pá, com o corpo de gato? Mas depois todo o contexto. Espera lá, és capaz de ter uma ideia boa. Pá, temos que trabalhar essa ideia. Epá, isto deve ter sido por aí, não é? Não, mas a ideia foi trabalhada. Paulo, a ideia foi trabalhada, só que todo o contexto de bastidores, o Tom Hopper esteve a fechar os efeitos visuais do filme a edição do filme e os efeitos visuais até à véspera da estreia. E depois do filme sair, fizeram updates, uma atualização. Isto não é um podcast do Sim, do é verdade. Sim. Deixem-me só aqui fazer a última referência. The Rocky Horror Picture Show. Pá. Mas isso é bom. Temos que falar neste. Pois, mas este é bom. Eu não acho que este aqui sim, entra neste enquadramento. Entra pelo culto das sessões sim, da meia-noite. Não, mas há ali um culto de So Bad It's Good também na cena. É o filme há mais tempo em exibição contínua nos Estados Unidos. Pode ser controverso. Ok, expliquem. Eu nunca vi. Okay. Eu acho que é mais cheesy então, do que outra coisa, não é? O Rocky Horror Picture Show é um filme baseado num musical que conta a história de dois jovens que se perdem na floresta. Sim. Os dois jovens são a Susan Sarandon e o senhor que fez de presidente da Câmara em Spin City, a série com o Michael J. Fox, que acabou há 20 anos. Eu só conheço os memes todos com o Tim Curry. Pronto, e o Tim Curry, mas já lá vamos. E, eventualmente, vão parar a uma mansão propriedade do Dr. Frankenfurter, interpretado por Tim Curry. Ah, caras, E que também tens lá o Meat Loaf no meio, por algum motivo. Pum. Tens uma carrada musical excêntrical, completamente excêntrico, completamente alternativo, completamente fora, absurdo. Ainda hoje é completamente ao lado daquilo que esperamos de um musical tradicional, daquilo que esperamos de um filme e de personagens tradicionais. É um filme muito aberto na sua sexualidade para a época em que era. Sim. Eu acho que este filme foi feito precisamente com o objetivo até de ser controverso e chocar propositadamente. É baseado num musical e cumpriu, que fazia exatamente a mesma coisa. E cumpriu. Não acho que tenha sido um falhanço, muito sinceramente. O Rocky Horror Picture Show aguentou-se precisamente por causa das sessões da meia-noite. Então, Rocky Horror Picture Show é o filme há mais tempo em exibição nos Estados Unidos. É um filme Disney agora. Sim, é da Fox. Sim, era da 20th. E é daqueles filmes que, se deixar de ser distribuído, a malta revolta-se e pega em forquilhas e vai à sede da Disney. Ou criou-se uma fanbase à volta desse filme. Então fazemos assim um negócio. Se tirarmos um desta lista que eu fiz, é este que tiramos? De quê? É este que salvamos? Que salvamos desta piscina do culto sim, do sim, ódio? Sim, sim, sem dúvida. Epá, salvamos este? Pronto. Sim, e podemos, no lugar desse podemos pôr o Big Shark, que estreou ano passado, que voltou a reunir os melhores amigos Tommy Wiseau e o Greg Sestero. Alguém tá bem, mas isso também tens o Best Friends. Eu oponho-me. Também foi um regresso do Tommy Wiseau e do coisa. Eu oponho-me e nisso metia dois dos títulos mais recentes do sci-fi, que são, obviamente, Sharknado. Não. Mas esses eu não conto. Calma, porque esses foram feitos esses de propósitos feitos, para serem maus. Percebes? Mas o Lava Lantula é o reunion movie do Academia de Polícia. E a malta não fala nisto. Ai. Tens o Steve Guttenberg, tens o gajo das vozes. Tem um filme gravado em Portugal, descobri agora há pouco tempo. O The Boys from Brazil. Tens aqueles que ainda são vivos. Sim, os que ainda são vivos do elenco original. Lá. Sim, e na sequela, tu lava, ninguém, tu lava. Eu não sabia. Pronto, olha, amigos, isto já vai demorado. Manel, alguma coisa que ficou por dizer ou não? Só publicidade para fazer. Ah, é? Sim. Então, publicita aí. Então, o Daniel disse isto na introdução e são vários os podcasts. Então, vamos começar pelo mais antigo, que é a Cabeça do Nerd, que não está ativo no momento. Não sei se vou reativar em 2022. Ainda não sei. Que se é sobre... Vais tirar sobre a cabeça do Ned da Crio... Todos os episódios... A cabeça do Ned volta se Game of Thrones voltar de alguma maneira. Vai voltar. A série vai voltar. Pois, já sabemos o podcast, que sim. Não sei. Vamos ver como é que vou estar em 2022. Pois há um que é o Já a Seguir, que é um bocadinho mais genérico sobre cultura pop e que estou a tentar ter ativo e que não estou a conseguir ter assim tão ativo quanto desejava, mas olha, é a vida, é assim a vida. E depois há os dois projetos que vou ter agora mais ativos, que é a Hipopeia na RDP Internacional, todas as quintas às 10h40 em direto, em que vou lá e falo sobre cultura pop em português, filmes, séries, cinema, banda desenhada, iniciativas, notícias, sexo com cavalos, Uau. Se for justificado, sim, porque não. Versátil, que diversificado. Muito versátil, um sim, na RDP. Ah, e As Vozes da Dolores, que é o meu podcast sobre Westworld, que regressou agora para uma terceira temporada. Já posso dizer isto no passado, não é? É melhor falares no passado. Quando é que vai estrear? Quer dizer, eu espero que tenha regressado, porque eu não sei como é que vai ser agora, porque... Vão fechar os podcasts por causa do coronavírus. Deixa-me dar o contexto. Nós estamos a gravar isto no estúdio da Rádio Zero, no técnico. Sim. E no dia em que mandaram fechar as universidades. E a ideia é que as vozes de Dolores gravem neste mesmo estúdio, mas eu ainda não sei como. Mas para cá com um fato de Desmet. Lá está, é que eu não sei como é que vai ser feito o acesso às instalações. Mas muito é essa bem. A ideia. É, todos os episódios de Westworld, também os das primeiras duas temporadas, estão lá reviews, conversas sobre o episódio, ajudamos a que consigam perceber a série caso tenham dificuldades, e há pessoas que têm dificuldades em acompanhar É preciso muleta? É do Nolan, é do irmão do Nolan, é do Jonathan Nolan. Então aquilo mete timelines e mete saltos de um lado para o outro. Há malta que se perde. Para fechar, há aqui uma série de agradecimentos que temos que fazer ao José Santiago por ter posto o Greg Sestero a jeito no final da exibição do filme, ao Joca, que filmou uma entrevista e conduziu outra. Ganda Joca. Ao Manuel Reis, naturalmente. Obrigado. E à Rádio Zero, que nos emprestou um teto e este fantástico equipamento profissional. Em nome da Rádio Zero, também obrigado. A Rádio Zero vale 5, pá. 5? Mas 5 na minha tabela, de 0 a 5. Ah, ok. Está bem. Thumbs up. É justo. Ok. Voltamos um dia destes. Até breve.